Bom, do texto de hoje eu queria chamar a atenção para uma frasezinha e toda essa história que a gente lê. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, o povo de Israel. E essencialmente a gente pode derrapar, a gente estava conversando agora há pouco sobre uma pergunta sobre quem somos nós. Né? Quem somos nós? Como as pessoas nos veem? O que nós nos vemos? Como nós comunicamos isso às pessoas e tal? Agora, mais do que isso, do que dar essa definição tão complicada, né? Como falou a Helena, pô, botar um rótulo aqui, ou então, sabe, botar uma plaquinha, dizer que você é isso, a gente, mesmo do tempo todo que a gente existe como Igreja do Caminho e tal, nunca houve na porta da gente, acho que isso é uma coisa muito sintomática, nunca houve uma placa. Nunca. Nunca houve uma placa. A placa já diz muita coisa. E de uma certa forma a gente nunca vai esgotar dizer quem nós somos, né? Numa frase qualquer que seja, por melhor que seja, por mais que a gente gaste tempo querendo fazer uma declaração de missão, dizer quem você é, declaração de identidade, as coisas que você bota em empresa, principalmente depois vocês têm aquele troço lá para saber que aquilo que está lá escrito tem nada a ver com o que acontece de verdade, né? Se você tiver dúvida quanto a isso, entre na TIM e veja lá se não tem uma declaração de missão. Nós existimos como empresa para prover os melhores serviços de telefonia, blá, blá. Está lá escrito, provavelmente, pode ir lá, ou seja, aquilo provavelmente é tudo menos a verdade, né? O cliente está em primeiro lugar, aí você acredita, né? Então, para morrer. Então, assim, uma declaração dessa de identidade, de missão, ela perde. Agora, existe algo que é ouvir o que Deus nos chama a fazer. A gente viu essa semana, a gente leu essa semana, um dos textos que a gente leu foi o chamado de Abraão. Né? Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar onde eu vou te mostrar. Né? E tem uma frase que é repetida a Abraão, que está no Salmo que a gente leu, que está na história de Jacó, e que a gente tem um testemunho na nossa própria vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as nações. Que o rei abençoe e seja bênção para todas as nações. Quando você olha para a história do povo de Israel, definitivamente não existe nenhuma contribuição dada por um povo, incluindo o povo grego com toda a sua contribuição na filosofia, que tenha definitivamente marcado o mundo para ele ser como ele é, tanto para o bem quanto para o mal, mas sobretudo para o bem. Tudo que a gente hoje vive e chama de ética, de correção, de honestidade, de justiça, todas as noções que a gente tem de justiça, de equidade, todas elas são heranças judaicas. Pode ir na sociedade que você quiser. Assim, eu não estou querendo que ninguém nem acredite nisso que eu estou falando. Pô, vá pesquisar. Vai pesquisar. A sociedade que você quiser, toda a sofisticação da filosofia grega é uma sociedade escravocrata, misógina, onde é masculina, extremamente masculina, raríssimas exceções de alguma mulher que tenha se destacado no mundo grego, elitista toda a vida e baseada numa massa de escravos que fazia aquilo ser possível. Você pode ir para o Oriente, você vai ver, sabe, povos superiores e povos inferiores. Você não vai ver esse acolhimento com o estrangeiro, com a viúva, com o pobre. Você não vai ver as leis que falam da dignidade do ser humano, do cuidado com a terra. A contribuição... Assim, a gente fala muito, se você olhar as guerras todas que a gente tem, toda a política americana, fala muito de forçar goela abaixo das pessoas, por exemplo, o modelo de democracia de voto americano, que é grego, em origem. Essa é uma contribuição à democracia da Grécia. Mas pensa em todas as outras contribuições que a gente tem. Contribuições de justiça social, de equidade, de valor da mulher, de valor da terra, de, sabe, direitos e tudo isso que a gente fala. Isso é uma contribuição direta da ética, do modo de pensar judaico. E definitivamente, se a gente olhar o mundo, a gente tem uma mania de dizer que o mundo está muito pior, concorda? Mas, cara, as pessoas se matavam na barbárie há muito pouco tempo atrás. Existem vários pontos muito legais na Idade Média, muita coisa legal aconteceu na Antiguidade. Cara, mas era uma barbárie, cara. As pessoas matavam criancinha, sabe, empalavam os outros. Era uma violência sem limite. Tá ruim hoje em dia? Tá. Mas a gente está muito mais caminhando. Quando a gente olha ao longo da história, a gente vive uma história muito mais civilizada, muito mais humanizada. Onde, pelo menos hoje, várias das coisas que não escandalizariam ninguém no passado. Gente, se você não conhece história, você não vai compreender o quanto não escandalizava a maioria das pessoas o fato das pessoas terem um escravo. Aliás, né, particularmente, né, no Rio de Janeiro, agora no mês passado, uma mulher lá que é dona de uma propriedade decidiu fazer turismo rural, né, onde você, acho que é em, onde é que é mesmo, meu Deus? Paraty, não. É no Rio. Mas você vai e tem um dia vivendo como se vivesse numa fazenda do século XIX no Brasil, e onde os funcionários estão vestidos de escravas, são mucamas, e onde você chama, como se chama escravo, você sentir como era um senhor de engenho. Cara, isso é turismo. Então já me escandaliza ser turismo. Mas me escandaliza mais ainda que há 150 anos atrás, era assim. Você tinha uma pessoa. Para pensar nisso. Hoje, então, as empresas continuam tendo você, mas pelo menos você tem um tempinho para ir para casa, né? Você pode tirar férias, né? Você tem o domingo, né? O dia de descanso. O dia de descanso é uma contribuição judaica. Ponto. Não existe outro lugar que determine que você tem um dia para descansar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, qualquer que seja o nosso chamado. Desde Abraão até hoje, a gente precisa entender que no centro dele não está o nosso umbigo. Não é sobre você se sentir bem. É muito como falar assim: ah, é muito bom você ter uma religião, né? Porque a pessoa se sente melhor, né? Dá o tempo, cara. A única coisa que faz sentido em você ter alguma coisa que você chamaria de religião é se isso faz com que a gente possa avançar no nosso processo de humanidade coletiva. Para você se sentir bem, para você não sei o quê, para você ser abençoado. Sabe, toda essa religião, por exemplo, quando você vê uma religião que insiste, né, e caminha e aperta no sentido de que você seja abençoado ou pare de sofrer, ele é o contrário da religião cristã, que diz exatamente assim: cara, eu estou disposto a sofrer pelo bem do outro. Porque esse é o modelo de Jesus. É aquele disposto a se sacrificar pelo outro. O outro, que não sou eu, está no foco do chamado de Deus. Então, se a gente faz isso aqui, se a gente faz o que faz aqui, por exemplo, se a gente plantar um pé de alface aqui, que tenha como objetivo que nós tenhamos uma boa comida, que nós sejamos abençoados, a gente perdeu de longe o chamado que a gente teve. Chamado dado por Deus ao seu povo, em qualquer tempo, em qualquer era, é que em ti sejam benditas todas as famílias. Que em nossa ação a gente possa abençoar várias pessoas. Que a gente saia do centro. E tem um detalhe: por que eu tenho que sair do centro das atenções? Por um detalhe, meu amigo: esse lugar está ocupado por Deus. Esse lugar é dele e dele emana tudo. Não é para colocar o outro no centro também, como se esse outro fosse o meu Deus. Eu vivo para servir o outro da forma como esse outro estivesse ao centro. Não. Deus está no centro. Ele é o único. E porque ele está no centro, eu caminho no sentido da periferia. Eu no sentido de abençoar outros, de incluir outros nessa bênção, de colocar mais gente para dentro. Qual o motivo de um rei orar que o trono permaneça, que as coisas se falem, pois os, você falou os desvalidos, né, os desvalidos, os incapazes, os pobres, os oprimidos, sejam abençoados. Qual o sentido de eu ser rei para que eu tenha um palácio, para que eu seja muito poderoso, para que eu... Não, assim, pois, em sendo rei bem-sucedido, não é o que diz o Salmo? Pois, né, por causa disso, uma dobradiça, né? Por causa, eu estou pedindo isso porque, tendo isso, o pobre, o oprimido, o aflito, o doente, o enfermo, o doido, vai... Pode ficar doido, então, doido aqui, né? É, ele vai poder abençoar as pessoas que precisam. Então, tudo que a gente faça no dia de hoje, tudo que a gente faça com a nossa vida, tudo que a gente faça, que seja no sentido de que alguém seja inspirado, que alguém seja acolhido, que alguém seja abençoado, que alguém, sabe? Não é sobre nós. Nós somos uma religião que, na verdade, trabalha dentro das coisas mais modernas, inclusive em biologia, né, também. Quando, como é o nome daquele autor que a gente gosta? É, o Edward Wilson, né, que é um entomologista, né, ele fala exatamente sobre os fatores de evolução do ser humano como sendo o altruísmo e a cooperação. A capacidade de uma colmeia de 15 mil indivíduos cooperarem entre si para cuidar dos filhotes, para cuidar da rainha, para o bem-estar da comunidade, ou o bem-estar do coletivo do formigueiro, ou do cupinzeiro. Esses são modelos biológicos de animais muito bem-sucedidos, que conseguem resistir até a explosão atômica. Os animais altamente competitivos estão no topo da pirâmide, fácil de ser extintos. Então, uma religião que aumenta a competitividade, que aumenta a exclusividade, que separa você do outro, que afasta você do irmão, que não abençoa a pessoa ao seu lado, que não contribui, e o formigueiro, o cupinzeiro e o comé, tem um papel fundamental para o todo do bioma, do planeta. Você tira a abelha do planeta, as abelhas, extingue as abelhas, nós vamos morrer de fome em 6 meses. Porque ao fazer a habilidade da abelha, todas as plantas são polinizadas, principalmente aquelas que servem de alimento para nós. Então, o mundo sem abelha é uma loucura. Quando você fala de um formigueiro, a formiga enche a paciência, né, cortando folhinha da gente, mas não existe animal que movimenta mais solo. Você pega solo lá de baixo e joga aqui para cima. Então, quando você vê um formigueiro, ele está num papel de mexer o solo, e sabe, trazer mineral e colocar para cima. E levar a matéria orgânica lá para baixo. Quando você pega um cupinzeiro, ou seja, ele não vive para si. Sem o cupinzeiro, sem o formigueiro, sem a colmeia, para dar 3 exemplos de animais cooperativos e altruístas, a vida no planeta se extingue. Oxalá, né? Ou tomara, né? Que nós possamos, sabe, como o povo de Deus, da mesma forma para o benefício dos outros, meu Deus do céu. Quando você faz o que tem que fazer e faz bem feito, como a gente falou, eu queria muito que esse ano a gente marcasse pela excelência, pela qualidade, por fazer as coisas bonitas, por fazer as coisas bem feitas, fazer a coisa bacana, fazer a coisa organizada. A gente sofreu muito em 2016 por causa disso. Eu não quero, outra interpretação, pô, foi sofrido, então eu não quero mais sofrer. Então, limpeza, organização, bacana, total inclusão, hospitalidade, para que outras pessoas sejam abençoadas. Mas como é que eu vou abençoar? Sei lá, cara, faz o teu trabalho direito. Você acha que a formiga fica se preocupando com como ela está abençoando o resto do planeta? Ou a abelha? A abelha está saindo para pegar e fazer mel. Ela vai atrás de comida. Mas ao cumprir aquilo que é a sua função no bioma, cara, todas as formas de vida do planeta são abençoadas. Quando a formiga traz esse volume de solo gigantesco, mas todos os formigueiros do planeta mexendo o solo, é mais do que qualquer trator e de maneira delicada. Um trator movimenta tanto a terra quanto um formigueiro, mas faz um estrago. Um formigueiro não. Você nem nota que ele está fazendo o trabalho dele. E na hora que a matéria orgânica se equilibra, sabe o que o formigueiro faz? Ele vai embora. Ele desaparece. Formigueiro é sinal de terra degradada. É sinal de terra que está precisando de ajuda. As primeiras criaturas que Deus manda para ajudar são as formigas. Vai lá, voa, sai. Voa, planta formigueiro. E a gente lá mete veneno nele, coitado. Então, ao invés de falar, o que está faltando nesse solo? Matéria orgânica. Por isso tem tanto formigueiro. Cupinzeiro, tipo de terra degradada. Por que, que tem aquilo lá? É o primeiro passo da conservação, da restauração. Que nós sejamos, né, a partir do que a gente faz aqui, que nós sejamos iguais às formigas, iguais às abelhas, iguais aos cupins. Que em nós sejam benditas todas as pessoas, mesmo as que não estão percebendo. Quando a gente recolhe lixo, é menos rato. Quando a gente faz uma boa comida, quando a gente faz um pão legal, a gente inspira pessoas. Quando a gente faz uma massa bacana, quando a gente sorri, quando eu ouço as gargalhadas de vocês, meninas, né? Quando eu vejo vocês assim, vocês são de, essas meninas são uma fonte de inspiração para muita gente, cara, é muito legal. Mais gente tinha que ver. Quando diz que a arte do Vinícius inspira beleza, que, sabe, a recuperação da comida de vó, da Débora, inspira as pessoas a voltar para a cozinha, cara, voltar a cozinhar. E assim sucessivamente, o que cada um de nós faz. O jeito de criar filhos, o jeito de cuidar dos bichos, sabe? Não se preocupa. Ai, será que eu estou fazendo, está fazendo uma diferença? Nenhuma formiga faz essa pergunta. Imagina uma formiga em crise existencial. Será que eu estou fazendo? É certo? Será que eu estou... Não estou atrapalhando o cara? Será que seria conveniente? Não faz essa pergunta. Faz o teu trabalho, cara. Faz bem feito, faz legal. Porque se o rei governar bem, se o rei governar com equidade, se o reino dele for justo, todo mundo vai ser abençoado. Assim como foram abençoadas todas as pessoas que fizeram parte da vida daqueles que andaram de acordo com a vontade de Deus. Tá legal? Então, a gente sai assim, nosso chamado, palavra de hoje, é que em nós sejam benditas todas as famílias da terra, como descendentes de Abraão. Como herdeiros do chamado de Isaac, como continuadores da obra de Jacó, como repetidores da lei de Moisés, como seguidores absolutos e convencidos de Jesus, que a gente entenda que não é pra gente, pô. Pelo amor de Deus, sabe? Ah, olha, comecei a seguir Jesus com a vida, que é uma beleza. Tô ótimo. E daí, cara? Você vai ótimo pro inferno. Tudo arrumadinho na sua vida. Não é isso. Até pode ser que você fique com a vida em ordem. Mas fica com a vida em ordem, precisa para que outros possam ficar com a sua vida em ordem também. Tá bom? Amém? Deus abençoe.